entregue pra Cristo teu viver. Ele é o Senhor da vida, não precisa mais sofrer. A vitória já está garantida. Ouça, amigo, o que eu quero lhe falar. Sim, existe um amigo que te ama e quer te ajudar. Não precisa mais sofrer de solidão, ele vai ficar pra sempre do seu lado. Pode confiar. Foi pra te dar perdão, limpar seu coração, que ele numa cruz morreu. A sua vida vai mudar quando o amor de Deus te alcançar. Não vai mais sofrer. Precisa mais sofrer. A vitória já está garantida. Não precisa procurar nos vícios, não. Só em Cristo o homem encontra alegria pro seu coração. Eu também tentei achar a direção, com a minha própria força me perdia. Só fiquei